Pra você cavalgar o cavalo do céu, você tem que aprender. Se a vida é pesada, parada sem graça, o motivo é você. Na cabeça a preguiça, nos olhos a venda, não fala, não vê. Vai o mundo girando, mudando e andando, e no meio é você. E você ignora um povo que chora um amor que morreu. E tudo que ocorre, melhor ou pior, se fala de Deus. Você canta em verso, em cima que atravessa, sem ser um judeu. Uma raça parida num beijo curtido, confessem a Deus. Pra juntar o que é junto, amar o amor não precisa viver. É com ferro quente que a gente fabrica, espalha o colar. A história é um livro, sem início ou volume, sem capa nem cor. Vivida e curtida que se movimenta numa soma de amor. Mas o homem só imita, analisa e discute os tiranos da dor. Se você vê um mito usando o desafio, fica e vence. Lembre do mosquito que o vento navega, o alimento é você. Tanto o homem escreve, às vezes esmurece, tanto falar. Mas o doutor da letra analisa o jaleiro com medo de errar. Penetrar em um mundo que outro abriu, quer no choque ou não. É tarefa primeira que os homens dormidos deviam fazer. E aqui com um ponto pretendo ser simples e os versos parar. Escrever sobre tudo, sol, mar ou muro, impossível fazer. Vamos nós desse repente, de viola ensarilhada, dizendo nossa amizade das coisas que o homem mata. Se o homem tem coração, viola é faca afiada. Desperta nele a saudade, soluços de sua amada. Vendo a chuva no sertão, verdear a mata inteira. Vê que a tristeza no fundo não passa de uma poeira. O filho do Zé Barqueiro saiu alta madrugada, foi embora pelo mundo com a morte e mais nada. No braseiro, na fornalha, o sertão me viu nascer. Pego o touro pelo rabo e não sei o que é temer. Nas enchentes corto os rios, vendo as casas afundar. Minha vida é um desafio, tem mais histórias que o mar. Onde estão meus amores? Esse sol vai me mostrar. O trabalho com o gado me dá força pra cantar. E aqui com um ponto pretendo ser simples, eu verso parar. Escrever sobre tudo, sol, mar ou muro, impossível fazer.